presente Crocodilo Prime. Pra começar! Aniversário, parabéns, gordinho! Vamos nessa, garoto! Que você sempre estará junto a mim. E o quê? Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E as marcantes rolando! E você vai lá e anda aqui do baile! Você partiu, mas ainda estou. É o baile do Patrese! Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca. Só na categoria da habilidade! Só na moral! Para que é o croco na parada! Marcelo! Aí, Juninho, como é que é? Eu fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Tudo na manha, bora! Meu amor, será que foi em vão? As pimentinhas também estão na área. Aí, Dani, a Lu, a Lona e a Nega. Beijão pra vocês. E o quê? Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Aí, Johnny, Johnny Play, o Dudu, o Lúcio também, e a família Playboyzinhos, e a galera da Vila do Conde, aqui com a gente, um abraço! Bora, Agüero, na parada! Crocodilo está na área. Entre você e eu, a brisa do mar vinha nos envolver. O sol aquecer. As melhores pra você. Assim, ó. Crocodilo Patrese, Patrese. É o baile do Patrese. Personalizado do Crocodilo. Vai lá com meus produtores aí, ó. Pra você beber seu uísque, sua cerveja, sua água, seu refrigerante. Vamos nessa, é o baile! Troco! O DJ Luiz Henrique também! Do Megatron! O DJ Alex das Marcantes também! Um abraço a você! Com 2 segundos pra te amar. Tá valendo, bora! Fabrício Mota! De Mãe do Rio também! O Diego Barbosa! Diego Barbosa, rompendo fronteiras! Bora, Diegão! E deixa na batida e a galera vai no crime. O baile. É o baile do Patrese. Patrese. Detonando tudo! As batidas mais loucas é aqui! E aí, Juninho também! De Tailândia! Aí, Juninho! Fala as deles! Só de boa! Esquece tudo, volta logo e vem me ver. E o quê? E o quê? Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto. DJ Patrese. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, Pudizinho, famoso Pudizinho, meu irmão. Para Fabrício também na área. Produtor Carioca. Tá todo mundo aqui, ó. Prime. Prime. Agora. Olhos profundos, melhor momento. Eu só fiz essa canção pra revelar meu sentimento. Aqui no baile do Patrese. Você mora no meu pensamento. E aí, Luan, como é que é? Sonho acordada, quantos minutos pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo. Impossível. Se eu pudesse contar as estrelas, contaria. Se eu pudesse juntar a areia do oceano. Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria. Agüero, segura! O quanto eu te amo. Bora dançar, bora dançar! Gente, um abraço a vocês. Detonando tu. Se é o meu corpo quando do teu calor. É junto com a família ver o pop tocar. O baile do Patrese não pode parar. Não para, não para, não para. DJ Patrese. Patrese, Patrese. Esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Crocodilo gigante. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Tudo na moral. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu corpo. E as marcantes? Bate muito forte por você. E o amor, e o amor? Baile do Patrese é bagulho doido. Seus lábios é um desatino. bagulho doido. Eu estou sendo sincero. Yeah! Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. E o quê? E o quê? Da Nike também, comemorando seu aniversário hoje. Ele é a sua primeira dama. Choque! Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz. E você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios. Top DJ do Pará. DJ Patrese, o top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentir. Vem lá, te bora! Pegue nas minhas mãos e me leve pra vamos lá. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tava pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer se ver, não me interessa. Barbearia da Vila! Cara que dá o real no visual do Patrese! Barbearia da Vila! Segue a sua estrada. E eu! Eu já te esqueci. DJ Patrese. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Vem dançando! Multimarcas é a Belinha mais famosa do estado do Pará. É a Boutique Multimarcas. Gigante Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. E o quê? Tenho uma história pra te revelar, um segredo que eu não posso mais guardar. Tenho te ouvir prestando muita atenção. E em nome de Juru nas Carnes, antes de te conhecer, sou o Juru nas Carnes, meu irmão. Fechado com o baile. Meu gerente Fabrício, é Juru nas Carnes, pra cima! O tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Saca praia no telão! É Saca Praia, empresário Eric! Bora que é Saca Praia fechado no Amigo Mar! Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar nos meus porões, nos pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Gilson Lanche, o lanche mais top do Pará! Gilson Lanche! Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Estilos. Marca do sucesso. Bate bronca também do macaquinho, salve, garoto! Macaquinho, salve! Te liga no baile, meu irmão! Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz. Meu macaquinho salve, e turbinou o carro do Carioca, meu irmão. Sonzão, bora macaquinho pra cima, meu irmão. Tá no baile, no telão. O que eu sinto por você, porque te amo tanto assim. Direitinho mexendo com as emoções, o nosso romance é a nossa história. E o quê? Eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido, porque te amo tanto assim. Gigante Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. Tá na hora das batidas mais loucas aqui no baile do Patrese, o bagulho. Joga, joga, joga, joga a mão. começa aí doidando tudo. Então vai na batida, na batida, na batidinha, galera. Vai no clima, vai no clima, vai no clima, vai, vai, vai, vai, vai. Tá na hora, tá na hora, tá na hora, vai. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima também. Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tem alguém do Corinthians aí, tem? Galera do Paysandu, dá um grito. Galera do Clube do Remo, tá na área. Um, dois, três, agora! Toma no batidão, no batidão, no batidão. Bora que o baile tá louco, tá louco. Olha o baile, olha o baile. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no clube. Como é que é? O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no clube. Vamos lá. Começou a pressão. Bora lá, chefão. Só as melhores principais agora pra você curtir. Dança no baile. O Dali, meu top do Pará. Patrese. O Dali, meu top do Pará. Pra cima, vai! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Toma, quem quer, quem quer. Vai, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Pra cima! Tudo que o show vai começar. Toma pressão! Tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Olha o baile, olha o baile, olha o baile! DJ Patrese! É o baile do Patrese! O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Vai, vai, vai! E o quê? Dali, perdoa meu amor, porque só apenas começou. Já não sei, permite, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremendo até o chão. Se concentra na batida. E na batida, vai! No baile do Patrese. Amor, eu sei. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. E aí, Marcelo? Aqui presente com a gente. Um abraço a você. Aqui do Patrese, garoto. Tamo junto. Patrese. Meu produtor carioca tá na área também. Te liga. Vai! e vai quebrando, vai quebrando, é o baile do Patrese, e vai quebrando, é o baile do Patrese, e toma essa tapinha, vai, vai, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. E o quê? Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma, e agora vai. E agora estou chorando sem meu amor. DJ Patrese. De todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra e o que? E o que? E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Crocodilo. Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Coxinha e Valdecães aqui, ó. Do jeito. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, vai. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga tudo, vai! Joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Ele vai, vai, vai! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco. Esse croco é muita onda! O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, com o gente você tocou. Toma! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E toma essa dentada, toma essa dentada, toma essa dentada. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese. Vamos lá! Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Dance, dance, dance! Gigante. Vai, vai da vila, vem aonde cara vê. Vai, vai da vila e vem aonde. Adriele Araújo, a Leila Silva. 006. Tá na fronteira, meu irmão. Vai, vai da vila e vem cara vê. Vai, vai da vila e vem aonde cara vê. Vai, vai da vila e vem. E o quê? 1, 3, 2, 6, 16. Sei lá. Tá suave, vem novinha, perder. Tua vintidade, safadeza, sacanagem. Muita sociedade, vem novinha, safadinha. O Alice também. Comercial, ponto certo. Tá por aqui comigo, um abraço, garoto. O Braia também, das teses. Mateuzinho, tá todo mundo aqui, ó. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Porque o Lindão tá lá, o Derry tá lá. Quem foi que mandou você procurar? O Lindão tá lá, o Derry tá lá. Quem mandou você, é vaga. DJ Nando, não pá! Essas malandras, a sonhadinha. Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral. Juninho, o Camaleão, galera, tudo aqui, ó. Então vem sentando, então vem sentando. Então vem sentando, então vem sentando. Vai sentando, vai sentando. 3, 2, 1, virou! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Pela pessoa errada, eu imaginar que no lugar do coração da princesinha, né? Tá tudo bem, tudo bem, tudo. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com certeza que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. Pra cima! Você deve entender. O teu jogo você jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Eu sinto com você. Baile do Patrese. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na... E agora? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu então é bora, que bora, bora. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. É que a culpa pra não cima! Foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Alô, Belly! E a novinha, bora! Bora no teu! 1, 2, 3, agora! DJ Patrese. Aqui no Baile do Patrese. DJ Leto e Ivan Macedo. Agora! Fabrício Mota, o Diego Negão, galera do Jurunas, do setor, estão presentes com a gente aqui na fronteira. Galera do Jurunas estão na área, meu irmão. Aí, Vitor, o Nico também, o Torinho, o Bian também, o Maurício e o Cauã, tudo junto e misturado. Partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso matou. E aí, Paulo Love, o Netinho também. Um abraço a vocês, aqui do baile, aqui do papel. Porque não restou nem o tiquinho do meu amor. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. E aí? Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Tô saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Pirando! Algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua força. Então diz! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Vem do jeito! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe.